nós é assim, mano. Satisfação total. Porque é assim que é. De rolê de bike, de skate no pé. Porque é assim que é. De rolê de bike, de skate no pé. Porque é assim que é. Vai, vamos chegar. De rolê de bike, de skate no pé. Sim que é. De rolê de bike, de skate no pé. Não vou dizer qual é, nem vou dizer qual foi. Eu só sei que eu tô de boa, o que passou já foi. Aí, deixa eu caminhar na paz, sossegado. Acreditar nas pessoas que estão do meu lado. A vida segue, vamos que vamos. Na manha do gato, no sapatinho, como um bom malandro. Sai ideia quente, aí vou me envolver com atitude, coragem, humildade. Proceder, pode crer, tem que ter. Para poder chegar, conquistar o espaço como águia no ar. Tem que acreditar que é possível alcançar. A caminhada é longa, mas nós vamos chegar. Representar, aí, sei lá, é. Mas é preciso tentar, tentar. Já me disseram também que eu não tinha mais jeito. Que era questão de tempo, eu continuo suspeito. Porque é assim que é. De rolê de bike, de skate no pé. Porque é assim que é. Mano, tamo junto, vamos que vamos. De rolê de bike, de skate no pé. Porque é assim que é. De rolê de bike, de skate no pé. Porque é assim que é. De rolê de bike, de skate no pé. Deixa eu caminhar, dirigir o meu carro. Deixa eu dar a mão pra quem está atolado. Deixa eu acreditar que o moleque vai me ver. Ele só quer uma chance igual eu e a você. Deixa ele cantar, deixa ele compor. Aí, deixa ele estudar para ser um doutor. Deixa ela dançar, se lambuzar de amor. Deixa ela viver, sentir prazer. Deixa ela pensar que o parque tá legal. Que a cena é só dela, está sensacional. Sensual, toda mulher quer ser. Elas têm o poder de se aparecer. Apareceu na TV, no noticiário. A mina se empolgou, virou notícia lá no bairro. Sempre um vira famoso, também no Senado. Se o celular filmou, já tá tudo registrado. Porque é assim que é. De rolê de bike, de skate no pé. Porque é assim que é. Pai, vamos chegar. De rolê de bike, de skate no pé. Porque é assim que é. De rolê de bike, de skate no pé. Porque é assim que é. Salve! De rolê de bike, de skate no pé. Deixa eu caminhar no mundo contemporâneo. Deixa eu respeitar quem está namorando. Deixa eu dar um beijo nessa linda mulher. Deixe que ela fique com quem ela quiser. Deixa eu pesquisar para ter certeza. Deixa eu me adaptar com a língua portuguesa. Deixa eu ser simples, deixa eu sorrir. Deixa eu ser verdadeiro, deixa eu me divertir. Tudo de bom para os seus e para os meus. Deixa eu ir caminhando, que o meu tempo já deu. Escutem só quem está por aqui no improviso. Se liga aí. Tô com meus irmãos tranquilo em Jundiaí. Se liga aí, fazendo meu trampo que é MC de vida. Satisfação, quem tá no microfone é o MC da. Esperando pra descer ali embaixo, catar o microfone, falar as verdades, mandar um esculacho. É desse jeito, trabalhando o assunto MC da. Se liga aí, Jundiaí, tamo junto. Eu vou improvisando e vou mandando uma rima. De sapatinho eu tô, no miudinho eu vou. Fazendo rap com amor, ritmo, atitude e poesia. Alexandre R.M., você sabe o que significa? Riscando estatística, eu tô louco pro homicida. Ele tá louco pra versar, porque é um conversador e sabe como improvisar, é nóis. Hello. Também tô ligado no Se Liga Aí. É, com uma emoção mesmo, um sentimento bom de que, mano, tamo junto, vamos que vamos. E às vezes você olha, tá tudo perfeito, mas falta um bagulho, tá ligado? E o bagulho que falta é isso aqui, ó, que nós tá vivendo agora, tá ligado? Valeu, Alexandre aí, tamo junto aí no Se Liga Aí. É nóis! Hello! Aí, da hora!